é chegado. Estou ligado em suas atitudes, você está manjado. Pois dei um aguento em vários artigos de sua própria goma. São tantas mancadas que você soma. O senhor olhou tudo na pedra, até seu próprio rabo. Com a malandragem de sua área, você está jurado. Pois perdeu tudo, mulher, filho, uma certa desviada. Até sua coroa meteu o pé em sua bunda. Já mirei vários calibres em sua cabeça, mas estou ligado que sua coroa não ia segurar esta onda. Com certeza de ver seu corpo no chão, com um arregaço no corpo. Fragmentos que meu BR iam deixar pra mais um mano louco. Se cresceu demais, se cresceu demais na presença de seus trutas, mas infelizmente tiveram suas vidas curtas. Cusão, cusão, cusão, paga pau de ladrão. A única coisa que lhe resta é a pedra. Não podemos esquecer nada na cabeça de um merda. Mentalidade fraca. Chegado em várias bocadas, não deixo brecha com ninguém. Por descobrir que nessa vida não somos ninguém. Você está queimado, chegado com suas atitudes e pilantragem. Vários manos ganharam a sua lança. Presepou demais, presepou demais. Fez muita bobagem, sua coroa está louca. Seu pivete abandonado, tudo em sua volta chegado. Está condenado, vai chegar o dia certo e a hora certa. Quem vai acertar as com sua própria pilantragem. Estou ligado, chegado, que você não está ciente. Cada dia que passa vem se tornando decadente, perdendo a família, o valor da vida. Você acaba de entrar, cara, num beco sem saída. Estou ciente que vou desperdiçar uma bala do meu berro, pois exatamente está fazendo o que querem, se autodestruindo, cara. Estou ligado que é mais um pra casa do... A barra pesou para o seu lado e tal, mostrou para você o meu lado mal. Vagabundo. Piolho de vagabundo.